solidão. Meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim. Que fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim. Meu mel, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser. Mas pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma vez. Meu, meu, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Fica comigo, meu mel. Tiro a Deus. Entregue a solidão, meu mel, você é o pedaço bom de mim. Não me entregue a solidão, meu mel, você é o pedaço bom de mim. Minha vida é um flash, flash, flash. controles, botões antiatômicos. Olha aqui, meu amor, é o fim da odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva, na nossa beleza. Não está sendo fácil. Por isso minha intenção é prosseguir sempre assim, pois sem você, meu tesão, não sei o que eu vou ser. Agora preste atenção, quero casar com você. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô, meu amor, esse amor claras sobre a mesa é assim. Signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Estava assim. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Sem mentira.

pedir, não mais que permitir. Jogos de azar, fauno lunar, sombras no porão e um show vulgar todo verão. Fugi, meu bem, pra ser feliz. Só no Polo Sul não vou mudar do meu país. Nem vestir azul. Faça o sinal, cante uma canção sentimental em qualquer tom. Repetir o amor já satisfaz. Quem de nós vai resistir mais tempo? Teu

uma estrela solta pelo céu da boca, se alguém diz te amo. E uma esperança até se junta com a madrugada, como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Esqueça então o não e o talvez. Diga sim, esta é a sua vez. É o seu amor que vai chegar. Quando gira o mundo e alguém chega a fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca, se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada, como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Estrada.